Prefeitura de Foz do Iguaçu assina hoje com a Sanepar uma ordem de serviço para obras de infraestrutura da rede coletora de água e de esgotamento sanitário. As obras têm investimento previsto em 12 milhões de reais. Um dos projetos é para ampliação da captação flutuante no Lago de Itaipu. Outro é para implantação de tubos coletores de esgoto em bairros da região norte da cidade. O projeto na rede de esgoto já está na segunda etapa. Os trabalhos começaram em 2012, quando 37 quilômetros de tubulações foram instalados nos bairros Vila Senova e Bela Vista. Nesta segunda etapa, devem ser instalados mais 34 quilômetros de rede coletora de esgoto. As obras acontecem nos bairros Vila C, São Sebastião e Jardim Universitário. A Sanepar também instala o sistema na futura sede da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Além disso, a companhia realiza uma obra de ampliação da rede coletora do Jardim Jupira. Apenas neste setor, o investimento é na ordem de 8 milhões de reais. Os investimentos devem benificiar cerca de 210 mil moradores e gerar mais de 670 empregos, entre diretos e indiretos. Foz do Iguaçu tem hoje cerca de 70% do município com rede de esgoto. O objetivo da Sanepar é alcançar 90%, a capacidade máxima do município, até 2020. Maurício Freire, para a CBN Foz.